Panorama Agrícola para 29 de agosto de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 29 de agosto de 2012, noite de lua crescente, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier e o ditado é: o pior cego é aquele que não quer ver. Na dica de hoje, confira o prêmio EPAGRE Ecologia. Na entrevista, vem aí a Feira Agropecuária de Águas Mornas. E no Viajando por Santa Catarina, na Serra, conversamos com dois tropeiros que produzem o queijo artesanal serrano. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, inscreva-se no Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Esta é a última semana. Procure o escritório da EPAGRE no seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, o assunto é a terceira feira agropecuária que ocorre nos dias 1º e 2 de setembro em Águas Mornas. Na linha para conversar com o ouvinte, Cassandra Pulseno, extensionista social de Águas Mornas. Quais são os destaques dessa feira agropecuária, Cassandra? O destaque é a exposição de gado e a exposição de hortifruti de todos os produtores aqui de Águas Mornas. Normalmente essa feira agropecuária reúne quantas pessoas? Uma média de 10 mil pessoas. E esse ano a gente está esperando um público de aproximadamente 30 mil pessoas. Nos dias 31, com a palestra para os agricultores, 1 e 2 de setembro, com exposição de gado e exposição de hortaliça. Bem, no dia 31 de agosto, sexta-feira, pré-evento, tem essa palestra sobre rastreabilidade. Você teria mais detalhes para adiantar para o ouvinte? Essa palestra sobre rastreabilidade, a gente vai ter uma empresa de fora para falar um pouco sobre esse programa de rastreabilidade e o pessoal da EPAGRE também, que vai ser o Júlio que vai palestrar aqui para a gente. Qual a importância da feira agropecuária para o município de Águas Mornas? Ela é muito importante porque ela consegue agregar todos os setores da comunidade, tanto o agricultor, quanto o pessoal da cidade, quanto a parte de indústria, quanto a parte de comércio, fazendo que todo mundo possa mostrar o serviço para o outro e trabalhar sempre integrado. Além de reunir todo o pessoal da região, da Grande Florianópolis e mais visitantes. Bem, Cassandra Pulseno, quando se vê aqui na programação no domingo, por exemplo, julgamento das hortaliças, como se dá isso? Isso se dá da seguinte maneira: nos sábados os agricultores daqui trazem todo o seu produto, a gente recebe eles e coloca o número. No domingo, pessoas que foram convidadas, pessoas idôneas que lidam com comércio de hortifruti e pessoas da EPAGRE, que não trabalham aqui no município, que não conhecem esses agricultores, vão fazer esse julgamento, vendo as melhores culturas e o que está mais dentro do comércio. Tem uma regra para eles poderem observar. E ainda o que vem de novidade, porque assim, ó, aqui em Águas Mornas está tudo em expansão. Então tem muita coisa que está se começando a produzir agora. E isso aparece na feira. Quais são as novidades em termos de hortaliça? De hortaliça, os temperos, que cresceu bastante aqui, que antes não era muito comum, as folhosas. O campeão aqui é couve-flor, brócolis, o repolho também, que dá bastante aqui. Uma novidade é o fisalis, morango, que a gente está equiparando a rancho queimado. E segundo o Ceasa, a gente é o segundo produtor que mais entrega. Bem, isso tudo vai poder ser visto e até degustado na feira, correto? Sim. Tanto na parte de artesanato, vai ter também uma parte de bolacha e panificados aqui, que é bem forte. O gado leiteiro também é forte no município? Está crescendo bastante. O ano passado foi entregue 1 milhão de litros de leite nos laticínios. Quantas famílias rurais tem em Águas Mornas? 600. Quais são os principais desafios da EPAGRE no trabalho com o agricultor familiar? É levar o máximo de tecnologia para que esse agricultor possa permanecer no campo com qualidade de vida. Perfeito. Nós agradecemos então a extensionista social de Águas Mornas, Cassandra Pulseno, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a terceira feira agropecuária. Dias 1º e 2 de setembro, sábado e domingo, mas antes, na sexta, já há uma palestra às 7h30 da noite sobre rastreabilidade para agregação de valores aos produtos dos agricultores. Cassandra, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. Se quiser estar presente com a gente, estão convidados. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós estivemos recentemente no Planalto Sul Catarinense conversando com dois produtores de queijo artesanal serrano, seu Lorival Borges, o Louro Borges, e seu Ari, Aristorides Pereira da Silva. Os dois têm 70 anos e são de Bom Jardim da Serra. A receita para produzir o queijo artesanal serrano vem de geração em geração. E o seu Louro Borges lembra da vida de tropeiro, quando descia a serra a cavalo para vender queijo no litoral catarinense. Ah, desde guri. Desde 7 anos eu ajudava meu pai a pegar as vacas e tirar leite e levar para Serra Baixa, de cargueiro. Eu conhecia a Serra do 12, era um carreiro só, guri. Eu nasci em 41, com 7 anos eu já estava descendo a serra a cavalo. Eu sei o que é a vida de tropeiro, porque passei trabalho. Vender queijo e charque, né? Que o pai produzia, né? Agora a gente está por conta própria, né? Descia a serra para vender? Vender queijo. No caso aqui, o que não produzia aqui, a gente trocava por queijo e charque e trazia para cá. Né? Era dificultoso, mas era divertido. O que mudou de lá para cá? É, mudou muito. Hoje está muito mais fácil, né, para transportar, né? Só porque a gente, na verdade, a gente tem saudade daquele tempo velho, antigo, né, do tropeiro. E até era uma integração, né, que a gente se via com os companheiros na estrada e era uma vida boa. Quanto tempo levava de Bom Jardim até Tubarão? Ah, era três dias de mula, né, no caso. Era bem dificultoso, mas era a vida, né? Tinha que ser daquele jeito, que não tinha outro transporte, né? Outra maneira de transportar a mercadoria nossa era no lombo da mula, né? O senhor fez isso muitas vezes? E me criei fazendo. E com muito orgulho, muito prazer de fazer isso. E tô, por isso estou dando continuidade nisso aí, porque apesar que hoje vende fácil, né, o queijo, leva de carro, né, porque vem gente comprar ali, mas a gente queria trabalhar numa maneira de legalizar para poder vender assim mais nas claras, né, porque hoje o senhor sabe que a gente está se escondendo para vender o que tem, né. Na sua propriedade o senhor só produz queijo artesanal serrano? Não, queijo tem maçã, tem milho também, né, a mesma lida dele é a minha, porque nós somos vizinhos de Taipa, né. O seu vizinho de Taipa, como diz o seu Louro Borges, é o seu Ari Pereira da Silva, que também produz o queijo artesanal serrano. Uma receita mais que centenária, que ajuda na renda da casa. Ah, meu pai morreu com 80 anos, faz 30 anos que morreu, 100 e poucos anos. Qual a produção mensal que o senhor tem? Ah, não, eu depende, no verão produzo mais, uma média de 5 quilos por dia dá uma média. Em termos de renda, é importante o queijo artesanal serrano? Ajuda, ajuda. O queijo dá mais do que um bezerro por mês, né? Dá 2 bezerros. Isso em valores, em reais, dá quanto? Ah, dá 2 contos, mais ou menos, né? Assim como o senhor Ari, o seu Louro Borges também quer a legalização da produção do queijo artesanal serrano. Olha, se manter isso aí, que a gente possa legalizar, dá para sobreviver. Quantas peças o senhor faz mais ou menos por mês? Por mês dá 40, aí depende, porque às vezes no verão aumenta mais, né? Dá quase 2, 3 peças por dia, né? Daí. Só porque eu não faço todo dia, né? Eu, sábado e domingo, eu disfarço um pouquinho e vou passear. Qual o valor de cada peça? É da base de quilo, né? Se dá 2, 3 quilos, a 12, 14, como a gente vende, sabe como é que é. 12 a 14 o quilo? O quilo. Olha, esses rapazes que teve ali domingo, ainda vendia R$13 o quilo. Por fim, um recado do seu Louro Borges, de Bom Jardim da Serra, sobre a vida no campo. É, a gente tem saúde, né? O sítio é mais tranquilo pra gente viver, né? Queira ou não queira, mas o agricultor é um grande alicerce pro Brasil, né? Você ouviu aqui no Viajando por Santa Catarina, no Panorama Agrícola, uma conversa animada com produtores de queijo artesanal serrano de Bom Jardim da Serra. Seu Lorival Borges, o Louro Borges, e seu Ari, Aristorides Pereira da Silva. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.